085, no gate 3, aguarde, temos um Embraer da Azul para ingressar no pátio e um Fokker da Oceania que já está acionado para início pushback. Aguarde instruções. Aguardando o voo 905. Solo Oceania 625. Oceania 625, temos um Embraer da Azul aqui no pátio 1, no principal, é a última aeronave a cruzar o pátio. Aguarde só um instante para iniciar. Mas o B25 vai seguir o gol, positivo? Sim, mas porque o Azul já estava acionado há mais tempo, ok? E só temos a Índia aí para sair do pátio. Estamos apenas aguardando a aeronave da Azul sair do pátio e assim o senhor será autorizado a puxar. Sim, o Azul vai decolar então, é isso? Firmo. Não é minha trilha? Landis 558, left turn now on taxi kilo and proceed your taxi via apron 3 and report to join on apron 1. That's right. And continue taxi via apron 3 and report to join on apron 1. Oceania 6311, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no principal, Oceania 6311. Salvador, acesso 3304, vai entrar no departamento de estacionamento, posição 05. Sim, ajustando 3304, é o número 4, para início de pushback e acionamento, aguarde instruções. Prossiga, Kilo Sierra Lima. Está em qual hangar? A gente aguarda a cópia. Solo Azul 498. Prossiga. Qual que é o nosso gate, por gentileza? Seu gate é o 01. Não, mudou pro 08 agora. O Azul 9148. Só uma correção, seu gate agora será o 08. Aguarde instruções para ingresso. Ah. Ok, 1-5-5-8, clear taxi via apron 1 to gate 11, 1-1. O Azul 9148, observa o MD8 à sua esquerda, siga o mesmo, seu gate é 8. Aeronave, gate 8, Azul 9148. Qual é o 338 de Corobi? Prossiga. Nós ainda vamos aguardar pelo menos 10 minutos de estacionamento, de Curitiba 4 e meio-dia 15, é 15, 15 Zulu, então não adianta a gente sair agora, né? Não vai acabar nada, se quiser liberar o avião. Ok, mesmo assim não seria possível pelo movimento de aeronave aí ingressando no pátio e saindo também. Aguarde, reposte quando estiver pronto para puxar o TAM 3859. Afirmativo, obrigado. Solo TAM 3732 e bronze. Sente o 3732, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3732. Solo, Oceania 6225. Oceania 6225, autorizado, pushback, chame táxi. Autorizado, 6225. Oceania 6311, táxi autorizado para o gate 7, via pátio 3. Via pátio 3, gate 7, né, 3. O Oceania 6312. Observe a aeronave da Andes, parqueando no gate 11, à sua esquerda. Após o parqueamento da aeronave, autorizado o pushback e acionamento no gate 10. Era 2733, atenta a esteira turbulenta da aeronave que decolou à frente, quando pronto autorizada a decolagem, vento, 110 graus, 089. Forcera 2733. Ó, 2227. Ó, 3732, essa é a última semana da Juliette. Mantenha, o 3732. Mantenha antes da Juliette ou na Juliette? Mantenha antes. Antes da Juliette, 3732. 3304, no gate 5, tá pronto? Tá, afirmativo. Autorizado, chame táxi. O Kilo Sierra Lima, tá pronto pra cópia? O Kilo Sierra Lima, autorizado Salvador Sierra Delta Lima Oscar, nível 080, decolagem da pista 17, curva à direita, subida é Arbor, após Arbor DCT radial 248 e prossegue de acordo com o plano. O controle 1935, a torre 1895 e o transponder é o 5541. Corsário 2733, decola 119, controle 119, decimal 35. 1935, grato 2733, bom dia. Bom dia. É, chame a torre para acionamento, porque o Sierra Lima já tem o POB. Sente. 2733, após a decolagem, sai da Conte. 2733, bom dia, contato radar, sobe 090, da presente esquerda, pro de Conte. Da presente esquerda, pro de Conte, 2733. Vitor Índia Juliette, mantém as condições visuais, 1.500 pés, corredor Axé, Corrige, corredores Vera Cruz e Interlagos, reporte Savete Paris. Ligar para outra IS. 92, afirma a identificação, desça 2.000 pés via Mari, ajuste 1.015, reporte localizador. 2.000 via Mari, comandado ótimo. Ligou azul, ponto espera da 10, 1895 a torre e 1015 o ajuste. Fala. Fala, que é 581 no portão 4, autorização para Guarulhos. 581, não aguarde a cópia para Guarulhos. Para o táxi, hoje é 6312, com 165 a bordo, 12h30, alterna Natal. 260-288, bom domingo. Comente. Índia, e no ponto de espera da 10, chama a torre, 1895, hoje é 6312. Adiciono, Índia, lá no ponto de espera, 1895, hoje é 6312, bom dia. Pelo Zulu, aguarde, não temos o seu plano no sistema, vamos coordenar com a IS. Bono 435, decola os 2-1 no controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, Bono 435. Observe a aeronave mais bus da Oceané, tá saindo agora do pátio. Assim que a aeronave livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 10. Assim que a aeronave da Oceané passar o eixo da Juliette, prossegue para onde? 10, 37. O solo Salvador, 3859, posição 9. 3859, aguarde um minuto para o início do seu pushback. Temos um Boeing, um Airbus da companhia que está prosseguindo aí para o gate 10. Aguarde um instante. E aguardando. Oceanero 6225, após o início de decolagem da aeronave, Embraer 90 azul, ali mantém o 10. Pode ir ali, mantém o 10. Azul 4039, autorizada a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Luiz Piqueiro do Lobo, prossiga. Passarei do 2227, chama Recife em 1260-288, coordena diretamente com eles. Bom dia, bom voo. 1260-288, obrigado, bom dia. O senhor entrou em contato com a IAF? Gente, eu vou informar mesmo que o senhor está tentando contato aqui. Para o táxi, José, 3304-779-KB, 3 horas e 15, alterna com o fim. Gente, o TAM 3304, táxi em frente, ingresso na Índia, seguindo as ruas da Xané e no ponto de espera da 10-1895, a torre. Motivo, táxi em frente, ingresso na Índia, seguindo a base da Avianca, torre 1895, TAM 3304. Bom dia, Azul 4039, decolou, não se escuta. Bom dia, 4039, contato radar para 360, saída da El. Da El 360, 4039. Será assim que é autorizado? Afirmativo. Ok, assim que a aeronave da TAM que está em táxi cruzar a sua posição ingressando na Índia, inicie no 3 e chame táxi. Certo, após a passagem da aeronave da missão, vai iniciar e reportará para o táxi do 9085. José, 3859, está autorizado? Afirmo, TAM 3859, autorizado e chame táxi. Vai chamar para o táxi, José, 3859. Web 58 no cópia. Web 58 no Guarulhos, autorizado 360 nível, via Pesolu 21. Decolagem da 10, curva à direita, subida a bordo, transição elefa, 1935 o controle e 5547 no transponder. Autorizado nível 360, para Guarulhos, via Anticulu 21, decolando da pista 10, curva à direita, subindo a bordo, transição elefa, 1935 é o controle, Salvador, 5547 no transponder. Web 758 no ouro do portão número 4, está pronto para posto de acionamento. Certo, Web 58 no ouro no portão 4, aguarde, temos duas aeronaves para sair do pátio, é o próximo a puxar e acionar, aguarde instruções. Na sua escuta, aguardando instruções, Web 758 no ouro. Solo Salvador Azul 9149. Prossiga, Azul 9149. Ok, a teria sido prevista, por gentileza, 360 Campinas. Já disponível também para o próximo pacote. Ainda não tem o plano, mas a subida é da El Ledo Bridge. Ok, sim, grato, aguardando uma assistência. Luiz Quiquilo Zulu, a próxima notificação é para as 12, confirme. Podendo ajudar o controle, eu confirmo, tio. Reporte rotatório visual para o campo, apenas informação de tráfego. Tráfego decolou da 35, mantendo 500 pés, helicóptero da Polícia Militar. Não interfere na aproximação. Vitor Índia Juliette. Atento, fique atento à aeronave da Gol, que vai sair do pátio também, tá através do gate 3. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, ajuste no 015, boa viagem. 095 e a 4, ponto de espera de 895. Bom trabalho, 935, boa, 1225. Quilo Serra Lima, saída coral direto aí fica melhor? Ok, então após decolar, saída coral. Reporte alinhado pronto para decolagem. Oceaner 6312, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Oceaner 6312. Então, 3304, após a rolagem da aeronave em Airbus da Oceaner Lima, mantém. Após a rolagem da aeronave da Airbus. hangar e o pátio. Eu vou na prova de Alefa. Autorizado Alefa, 6225. Prova de Alefa, 6225. Para o táxi com 172 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alternando Campinas, gol 9085. Gente, táxi à direita, gol 9085, ponto espera 1895 a torre, e o ajuste é 1015, boa viagem. Gente, à direita, ponto espera 1895, ajuste 1015, gol 9085. Obrigado igualmente a todos. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, bom dia, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Botanã na final de 3 milhas, Nova 7, Júlio. Tá, qual horário, Flávio? A notificação é melhor pra 12h30, é isso? Quilo Serra Lima. Autorizada a decolagem em pista 17, vento 130 graus, 109. Quilo Serra Lima. Obrigado, bom dia. Opa, Romeu Lima. Aguarde cópia para Serra November, Eco Yankee. Qual hangar que se encontra? Próximo ponto, espera, pronto. Gol 9085, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Matarão, ponto de espera, 9085. Papa Romeu, aqui no Serra Lima, decola os 29, controle 19, decimal 35. 109, 35. Vitor Lídia Juliette, autorizado pouso, pista no 7, vento no 30 graus, 109. Júlio? Ele pousou no 7, Júlio. Coral. Direto Coral, 080, Polícia Lima. Golf F Charlie. Ok, Golf F Charlie no reboque até através da meia dúzia, mantendo a escuta. O L589 não autorizado por estiver acionamento, chame táxi. Autorizado por estiver acionamento, chamar a táxi. O L589. Pausa decolagem, mantém pro até cruzar 3000. Autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 10 graus. De São Paulo, saia 1010, restrito no corredor Axé, caixa pregos, com curva à direita, decolando da 17. O controle 1935, a torre 1895, e o seu transponder é o 0124. O quilo tabulomeiro está correto, o cotejamento, chame a torre para acionar qual POB? Quente. Quilo Tango Romeu, parte 5, cruzado, acionamento, reporte para o ataque. Dá 3304, decola 31 no controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, contra a base 3304. Obrigado. Gente, então tá autorizado Salvador Serra November Cuyanque. Sai 1000 pés, restrito no corredor Axé. Aguarda a liberação do controle que opera em 1935. A decolagem será da pista 17 com curva à direita. A frequência da torre 1895. E o transponder é o 5544. Quintão Romeu, autorizado o táxi, reporte para ingresso pista no 7, Quintão Romeu. Eu acho que é cópia. Morro de São Paulo, 1000 pés, autorizado via corredores Axé e Caixa Prego. Pista no 7, decola, curva à direita, 1935 no controle, 1895 a torre e 0153 o transponder. pode chamar a torre para acionar aquilo, Romeu Oscar, correto cotejamento. Romeu Oscar, bom dia, autorizado acionamento, 45 é posto para o táxi, não, Romeu. Autorizado o táxi, reporte para o ingresso pista no 7, quilômetro. Só leve 7, 5, 8, 1, 3, 6, a bordo, 4 horas, de autonomia, alterna combustível. 5, 8, 1, da Webjet, táxi à direita e no ponto de espera 18, 9, 5, a torre. Ajuste 1-0 no 5, boa viagem. Rotatória. Salvador, gol no 9085, decolando a sua escuta. O Golf Eco Charlie, está autorizado o reboque para o Gate 3. Golf Eco Charlie. É, Golf Eco Charlie autorizado reboque até o Gate número 3. Na escuta, mantendo a escuta. 3859. Autorizado a decolagem, dando a 0, centro de decolagem. Autorizado ingresso, aposta alinhado pronto para decolagem, quilômetro Oscar. Ok, está autorizado para seguir, ok? Prossegue e lembra na Oscar para a decolagem da aeronave frente. Proa de Dael. Dael na proa, gol 9085. Controle, aqui do Serra Lima. Prossiga aqui do Serra Lima. Oportunidade de voar direto no chão, proa 255. Guarde. Mantém o ponto de espera, guarde para decolagem, Webjet 581 Nora. Prossiga. Chané 6225, Recife 1260, 1288, bom dia. 1260, 1288, bom dia, 1280. Olha lá, 22, pista livre autorizada, pouso, vento 110 graus, 109. Livre, pouso na 10, gol 92. Ok, tá livre, descida em condições visuais, até o número 500 pés, o ajuste em Salvador, 10 no 5. Reporte rotatório avistando o campo de Mate Arleal. Rotário Salvador, o Centro 3859, saída da EL, passando o 1600 metros. 3859, bom dia, contato radar na decolagem, só 380, saída da EL. Primeiro para 380, a solicita a EL, estão com órgão para transplante. Ok, está autorizado direto da EL inicialmente, 3859. Direto da EL, aguardando para a frente, 3859. Aqui no Romeu Oscar, atenta atrás, cruzando o eixo da pista no 7737 na final do 10. Atende ter o turbulência quando pronto autorizado a decolagem, vento 1-0 graus, 1-0 graus, quilômetro Oscar. O quilo está no Romeu após a rolagem do quilo, Romeu Oscar se encontra alinhado na 17, ali mantém pista no 0. Tango Romeu, copiou. Azul 9149 está autorizado Campinas, nível 360, via Ampezulu no 6 até Belo Horizonte, após conforme o plano. Decolagem da pista 10, curva à direita, subida da EL, após da EL, Leda, após Leda, DCT Bridge, em Bridge, intercept Ampezulu no 6. O controle 119 decimal 35. a torre 1895 e o transponder é o 5004. Autorizado Campinas 1360, decola dando zero cruza direita, saída da El, letra Bridge, autorizo 16, DHZ. Controle 1935, torre 1895, transponder 5004, azul 9149. Oh, correto, azul 9149, tá pronto pro pushback? Mais um minuto. Ok, chame quando estiver pronto, o azul 9149. Ok, excelente, chamada 9149 azul. Washington 6319, aguarde a cópia Guarulhos, nível 360. Guarulhos 360. Voo 1982. Voo 982, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 982. Washington 6319 para Gobi. Caso Cotonou. Ok, tá autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu 21. Decolagem da pista 10 com curva direita, subida Arbor com transição Elefa. O controle 19.35, a torre 1895 e o transponder é o 5554. 360, decola da 10, Arbor, Elefa, 19.35, 18.95, acionando 5554, 6.31. Correto. 6319 da Oxenay, chame pronto para puxar a FNAR. Tomara. Obrigado. Controle, bom dia, o quilômetro, visual com o helicóptero que decolou. No 9.35, bom voo. 9.35, boa. Boa. Falou da barra. Autoriza ali 2.500 na pé de morro? Autorizado. Obrigado, meu amigo. O 82 está autorizado, via Juliette, o gate 5. Kim Tango Romeu, decola aos 4-0, controle 19.35, bom voo. 19.35, Tango Romeu. 7 para o gate 5, voo 1982. O solo está ciente aí do terno do reboque do Golf Echo Charlie. Bom dia, senhor, me transponda 0147. Olha, Salvador, Papatango, Kilo, Tango Romeu. Olha, meu pai, corredor Axé, Kilo, Tango Romeu, repórter para o da barra. Autoriza 2.500 pés na proa de Morro de São Paulo, senhor? Eu autorizo 1.500 na proa de Morro, da presente, Kilo, Tango Romeu. 1.500 na proa de Morro, Tango Romeu. Uf, Mike Alfa, bom dia. Sione Transponder 0147. Já 3859 na proa de Eudes. Chame Recife, 1251, 1-3325, bom voo. 251, 3325, até 3859, boa parte. A 250, autorizado, final do ILS, foi para a pista 10, reposta estabilizado. Autorizado, ILS 10, vai reportar o chão na 6250.